Quem abriu o mar vermelho pro seu povo e preparou uma mesa no deserto e guiou o povo no caminho certo, através da nuvem, através do fogo. Quem venceu batalhas para Israel e provou milhões de vezes que é fiel, é glorioso. Seu poder é realmente ilimitado, seu amor não dá pra ser avaliado pelo humano. Para um coração contrito não diz não, ele arranca do peito a aflição e não depende de ajuda para agir, é soberano. Vai arrancar do seu peito essa dor, vai curar essa ferida com amor. Ele vai agir com precisão, vai entrar com providência, meu irmão. A muralha e a barreira vão cair, essa tempestade não vai resistir. Ele vai fechar a boca do leão. Até parece que você perdeu, mas o Senhor move sua mão. Repete o milagre de Eliseu e você atravessa o Jordão. Até os enxutos novamente, porque Deus vai mover a sua mão. Meu poder é realmente ilimitado, seu amor não dá pra ser avaliado pelo humano. Para um coração contrito não diz não, ele arranca do peito a aflição e não depende de ajuda para agir, é soberano. Vai arrancar do seu peito essa dor, vai curar essa ferida com amor. Ele vai agir com precisão, vai entrar com providência, meu irmão. A muralha e a barreira vão cair, essa tempestade não vai resistir. Ele vai fechar a boca do leão. Até parece que você perdeu, mas o Senhor move sua mão. Repete um milagre de Eliseu e você atravessa o Jordão. A pés enxutos novamente, porque Deus vai mover a sua mão. Vai arrancar do seu peito essa dor, vai curar essa ferida com amor. Ele vai agir com precisão, vai entrar com providência, meu irmão. A muralha e a barreira vão cair, essa tempestade não vai resistir. Ele vai fechar a boca do leão. Até parece que você perdeu, mas o Senhor move sua mão. Repete um milagre de Eliseu e você atravessa o Jordão. Até os enxutos novamente, porque Deus vai mover a sua mão.